Largado mesmo, fala gíria mesmo, mas responsável também. Atrás uns trocos, junta pouco, feliz com o que tem. Sem atrasar ninguém, faz o corre, já era. Mesmo sem ter nada, tem uma pá de zóio de tandera. Quero o que você tem, de olho em tudo que faz. Quem com isso se ocupa sempre tá um passo atrás. Corpo fechado, fé em Deus e a mente sã. Agradece a proteção divina cada manhã. Baixa a cabeça nunca, nem pra pose de patrão. No ensino é superior, mas como pessoa não. Ninguém é melhor que ninguém. Se é quem me entende, quem cresce o ego demais. Hora que cai, aprende. Humildade sempre foi o que mais valoriza. De pé descalço pra sentir melhor solo que pisa. Não se deixa levar pelo que o sistema impõe. Não se ilude com as mentiras que a mídia compõe. Se não é do modo padrão, você é de outra laia. Se valoriza a humildade, você é outra laia. Se corre só com a verdade, você é outra laia. Você é outra laia, você é outra laia. Se não é do modo padrão, você é de outra laia. Não obedece o sistema, você é outra laia. Não se abala com problemas, você é outra laia. Você é outra laia, você é outra laia. Sempre correu pelo certo e aprendeu a se virar. Não paga todas as contas em dia, mas não deixa de pagar. Seu trampo não agrada, mas exerce bem a função. Sonha que um dia a música vire seu ganha-pão. Essa é a intenção. Há mais de uma década senti que só fazer por hobby já passou da época. Sabe da responsa em cima dos BPM. Fazer maloqueiro ser visto de forma solene. Sabendo se expressar, mesmo falando pouco, gosta mesmo é de brisar. Sem chapar um pouco, sorriso no rosto, só pedindo que Deus ilumine. Expulsando capetas mentais como Constantine. Melhor pano de vitrine, nunca desejou. Prefere as roupas largas que vende nos camelô. Sabe chegar, sabe sair, por onde que passa. Reconhece no olhar a falsidade de quem o abraça. Se não é do modo padrão, você é de outra laia. Se valoriza a humildade, você é outra laia. Se corre só com a verdade, você é outra laia. Você é outra laia, você é outra laia. Se não é do modo padrão, você é de outra laia. Não obedece o sistema, você é outra laia. Não se abala com problemas, você é outra laia. Você é outra laia, você é outra laia.